derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 18. Se você sair à caça de dois coelhos, não vai pegar nenhum. Faça esta pergunta a si mesmo. Qual é o meu alvo? Delegue, simplifique ou elimine baixas prioridades o quanto antes. Faça mais fazendo menos. Um pensamento que vise o gol é melhor do que três perdidos no meio de campo, disse James Litter. Há pessoas demais, em carros demais, com pressa demais, indo em muitas direções para chegar a lugar nenhum por nenhuma razão. Resta tão pouco tempo para descobrirmos tudo o que desejamos saber sobre o que realmente nos interessa. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-lo com o que nos é apenas de interesse superficial ou com aquilo em que estamos interessados apenas porque os outros nos disseram que deveríamos estar. Alec Waugh. Sem a devida concentração não há descanso. Tim Redmond aconselhou. Não seja pau para toda obra sem conhecer a fundo nenhuma. Em lugar disso, siga este poderoso conselho do apóstolo Paulo que escreveu. Uma coisa faço. Prossigo para o alvo. Filipenses 3, 14. Aquilo em que você puser o seu coração por inteiro determinará o modo como você viverá. Caro Sandberg concluiu. Existem pessoas que querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e assim não chegam a lugar algum. Como você pode conseguir o que deseja? Quem responde é William Locke. Eu sei como você pode conseguir o que quer. Precisa ter só uma coisa em vista, nunca deixe que seus olhos se desviem para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, e não olhe para trás, pois pode ser fatal. Jesus nos adverte. Ninguém pode servir a dois senhores, pois assim ou odiará um, e amará o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Quando se serve a dois senhores, precisa se mentir a um deles. Jorge Bernard Shaw escreveu. Dê a um homem saúde, e uma direção para seguir, e ele jamais terá que parar para se preocupar se está ou não feliz. Todos sabemos que o Walt Disney foi muito bem sucedido. Quem sabe a chave para o seu sucesso não esteja em sua própria confissão. Amo Mickey Mouse mais do que qualquer mulher que já tenha conhecido. Isso é o que significa concentrar-se na prioridade. Vic Braden afirmou. Os perdedores são muito dispersivos. Os campeões se orgulham em ganhar dos mesmos velhos vencedores de sempre. Reflita no que disse George Robson depois de ganhar a corrida Indianapolis 500. Tudo o que tive que fazer foi continuar virando à esquerda. Creio que a felicidade só é encontrada quando se vai a algum lugar por inteiro em uma só direção, sem arrependimento, e sem reservas. Dedique-se ao que você faz enquanto está fazendo. Quanto mais complicado você for, mais ineficaz será. Mark Twain ponderou. Eis o que o tolo diz. Não ponha todos os vossos ovos em uma única cesta. O que não passa de uma forma de expressar. Disperse o seu dinheiro, e a sua atenção. O sábio, porém, afirma. Ponha todos os seus ovos em uma única cesta, e, então, vigie esta cesta. A maneira mais rápida de fazer muitas coisas é fazer uma coisa de cada vez. Os únicos que serão lembrados são os que fizeram uma só coisa excepcionalmente bem. Não faça como aquele que disse. Estou concentrado, só que em outra coisa. Fim parte 18.